Ei, Sete, tipo o Net, ladrão. Ensinando inglês, ladrão. Tamo desbravando o mundo, ladrão. Vamos comer os europeus agora, as gregas. Ei, Sete, pra quem falou que nós era burro, ladrão? Hi, my name is Lan. Vou dar game over no seu cu, novinha. Versão brasileira, Herbert Richards. Vamos ensinar língua pras pepeca analfabeta. Vamos ensinar inglês pras buceta analfabeta. Open the checker, vai. Open the checker, ei. Open the checker, vai. Open the checker. Vamos ensinar inglês pras buceta analfabeta. Vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta, vai. Open the checker, vai. Open the checker, vai. Open the checker, ei, ei, ei. I love you, choco. Então senta no piru. I love you, choco. Então senta no piru. Ei. Excuse me, novinha. Vai tchaca-tchaca com os mano, novinha. Vai tchaca-tchaca, excuse me. Você não tá entendendo o que eu tô falando? 1, 2, 3, sentando. 4, 6, 7, sentando. 7, 8, 9. Eu sei pra resto, fudeu. 1, 2, 3, sentando. 4, 6, 7, sentando. E o resto você procura lá com... Mano, com meu nome, Wizard. Já que é pra falar inglês, vamos ensinar pras vagabunda. Vem de big bunda, vem de big, big bunda. Vem de big bunda, vem de big, big bunda. Vem de big bunda, vem de big, big bunda. Vem de big bunda, vem de big, big bunda. Vem, vem, vem de bundation, vem, vem. Vem de bundation, vem, vem. Vem de bundation, vem, vem. Vem de bundation, vai tomar piroca. Vai tomar piroca, bundation, vai tomar. Toma piroca, vai tomar piroca, queijo. Ei, Justin. Colou na favela, veio pro Brasil, colou na favela, fez a música com nós, vai falar, é ladrão. Ele tá doido. Ele falou, como é que eu falo com as novinhas aqui? O Justin falou, como é que eu falo com as novinhas aqui no Brasil, ladrão? Falei, mano. Justin. Só tem uma maneira de tu chama as cadela, vai. Open the checker, open the checker. Só tem uma maneira de tu chama as cadela, vai. Open the checker, open the checker. Aprende, Justin. MC Lan Neverland, é o R7 Neverland, é.